E aí, meu compadre? E aí, vambora? Tá esperando o quê? Atividade no setor, meu parceiro, vambora. Quem foi, foi, quem não foi, fica, neguinho, velho. Partiu. Bois e grandes correm da cidade aflita. Esquinas têm ouvido, tinta na parede grita. Vários pira enquanto a roleta gira. Mas quando a brisa chegar, o céu vai tambar de pipa. Da sua norte vamos apavorando, sem medo do choque, flertando com a sorte. Os sarangos surtando no bote dos vândalos. Tudo preto, pique, blackout. Hey Lock, se toca o que cê andou tomando. Não importa mais, vem que o plano é tomar os continentes. Nós já escoltamos o lugar mais alto. Olha os pivetes de pé, até o último assalto. Trocando, somos melhores do que pensamos, bem piores do que eles pensavam. Ha, agora o ritmo é rap, não é aquela bossa que eles dançavam. Virou uma velha luta que parecia perdida. Não chei, Haikais, dá um grau nessa batida. Que cê quer subir, mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu, o bonde partiu. Que cê quer subir, mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu. É imagem ser legenda, subdivisão do que era lenda. Frustrado com a proposta da minha renda. Irmão, entenda a parte que me cabe. Frente ao hype, a geração 90 que se acabe no combate tarde. Não tá na agenda que eu vou me envolver. Supor resolver, me impor pro PT, PMDB, PSDB. Começou, mato o tédio, se acostuma. Dissimula o privilégio da sua turma. Só troca de favores pra quem quiser. Tô slogando meu boné. Nessa disputa eu sigo contra a maré. Se acumular o que prospera, ajuda o que eu quero. E não quero, provi que o cachê tá alto. E no final meu saldo que é zero. Pergunta pra esses boy como foi subir na profissão MC. Família manda aqui, é o game já que a minha parte. Meu start nesse circuito da vida que segue imitando a arte. O bonde partiu, que cê quer subir. Mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu, o bonde partiu. Que cê quer subir. Mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu. Interrompendo esquema, sou parte da ginga da cena, fi. Nem precisa de antena, me escute ao vivo e repare no emblema aqui. Correndo sem tema, foda-se os gemas que prendem mim. Quero o que? Que cê quer? Quer subir, mana? Onde? Achei mais um problema. Spinach revoltado, paulistano da gema. Sem tempo pra engolir seus argumentos. Da massa é fechamento, com os malandros mais sujeira do momento. Vagabundo 100%, aquele que atura o fedor desse país na qual deixei minha assinatura. Moleque sagaz, mas sou moleque haikai. De rolê com a viatura, mano, banco de trás. Shadow, nesse beat eu quero mais. My check, one, two, Zé Porfim vai tomar no cu. De você quem faz o fruito, na soma, meu querido. No bueiro tudo fete, orgulho de ser pedido. O bonde partiu, que cê quer subir. Mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu, o bonde partiu. Que cê quer subir. Mostra que cê veio por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu.